69 disseram: Roga ao teu senhor, para que nos indique a cor dela. Tornou a explicar: ele diz que tem de ser uma vaca de cor jaune que agrade os observadores. 70 disseram: Roga ao teu senhor para que nos indique como deve ser, uma vez que todo bovino nos parece igual e, se a Deus aprouver, seremos guiados. 71 disse-lhes: ele diz que tem de ser uma vaca mansa, não treinada para a labor da terra ou para a rega dos campos, sem defeitos, sem manchas. Disseram: agora falaste a verdade. E a sacrificaram, ainda que pouco faltasse para que não o fizessem. 72 E de quando assassinastes um ser e disputastes a respeito disso, mas Deus revelou tudo quanto ocultáveis. 26. 73 Então ordenamos: golpeai-o, o morto, com um pedaço dela, res sacrificada. Assim Deus ressuscita os mortos, vos manifesta os seus sinais, para que raciocineis. 27, 74 Apesar disso os vossos corações se endurecem, são como as rochas, ou ainda mais duros. De algumas rochas brotam rios e outras se fendem e delas mana água, e há ainda outras que desmoronam, por temor a Deus. Mas Deus não está desatento a tudo quanto fazeis. 75 Aspirais, acaso, a que os judeus creiam em vós, sendo que alguns deles escutavam as palavras de Deus e, depois de as terem compreendido, alteravam-nas conscientemente. 76 Quando se encontram 28 com os fiéis, declaram: cremos. Porém, quando se reúnem entre si, dizem: relatar-lhes-eis o que Deus vos revelou para que, com isso, vos refutem perante o vosso Senhor. Não raciocinais? 77 Ignoram, acaso, que Deus sabe tanto o que ocultam, como que manifestam. 78 Entre eles há letrados que não compreendem o livro, a não ser segundo os seus desejos, e não fazem mais do que conjecturar. 79 Ainda aqueles que copiam o livro, alterando-o, com as suas mãos, e então dizem: isto emana de Deus, para negociá-lo a vil preço. Ai deles, pelo que as suas mãos escreveram, e ai deles, pelo que lucraram. 80 E asseveram: o fogo não vos atormentará, senão por dias contados. Pergunta-lhes: recebestes, acaso, de Deus um compromisso? Pois sabei que Deus jamais quebra o seu compromisso. Ou dizeis de Deus o que ignorais? 81 Qual? Aqueles que lucram por meio de um mal e estão envolvidos por suas faltas serão os condenados ao inferno, no qual permanecerão eternamente. 82 Os fiéis, que praticam o bem, serão os diletos do paraíso, onde morarão eternamente. 83 E de quando exigimos o compromisso dos israelitas. 29 Ordenando-lhes: não adoreis senão a Deus, tratai com benevolência vossos pais e parentes, os órfãos e os necessitados, falai ao próximo com doçura, observai a oração e pagai o zakat. Porém, vós renegastes desdenhosamente, salvo um pequeno número entre vós. 84 E de quando exigimos nosso compromisso, ordenando-vos: não derrameis o vosso sangue, nem vos expulseis reciprocamente de vossas casas, logo o confirmastes e testemunhastes. 85 No entanto, vede o que fazeis, estais-vos matando, expulsais das vossas casas alguns de vós, contra quem demonstrais injustiça e transgressão, e quando os fazeis prisioneiros, pedis resgate por eles, apesar de saberdes que vos era proibido bani-los. Credes, acaso, em uma parte do livro e negais a outra? Aqueles que, dentre vós, tal cometem, não receberão, em troca, senão aviltamento, na vida terrena e, no dia da ressurreição, serão submetidos ao mais severo dos castigos. E Deus não está desatento em relação a tudo quanto fazeis. 86 São aqueles que negociaram a vida futura pela vida terrena, a esses não lhes será atenuado o castigo, nem serão socorridos. 87 Concedemos o livro a Moisés, e depois dele enviamos muitos mensageiros, e concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências, e o fortalecemos com o Espírito da Santidade. 30 Cada vez que vos era apresentado um mensageiro, contrário aos vossos interesses, vós vos ensoberbecieis, desmentieis uns e assassináveis outros. 88 Disseram: nossos corações são insensíveis. 31 qual Deus os amaldiçoou por sua incredulidade. Quão pouco acreditam. 89. Quando, da parte de Deus, lhes chegou um livro, Alcorão, corroborante do seu, apesar de antes terem implorado a vitória sobre os incrédulos, quando lhes chegou o que sabiam, negaram-no. Que a maldição de Deus caia sobre os ímpios. 90. A que vil preço se venderam, ao renegarem o que Deus tinha revelado. Fizeram-no injustamente, inconformados de que Deus revelasse a sua graça a quem lhe aprovesse, dentre os seus servos. Assim, atraíram sobre si abominação após abominação. Os incrédulos sofrerão um castigo afrontoso. 91. Quando lhes é dito, crede no que Deus revelou. Dizem, cremos no que nos foi revelado. E rejeitam o que está além disso, ao Corão, embora seja a verdade corroborante da que já tinham. Diz-lhes, por que, então, assassinastes os profetas de Deus, se eres fiéis? 92. Já Moisés vos havia apresentado as evidências e, em sua ausência, adorastes o bezerro, condenando-vos. 93. E quando aceitamos o vosso compromisso e elevamos o monte acima de vós, dizendo-vos, recebei com firmeza tudo quanto vos concedermos e escutai, disseram, já escutamos, porém nos rebelamos. E, por sua incredulidade, imbuíram 32 os seus corações com a adoração do bezerro. Diz-lhes, quão detestáveis é o que vossa crença vos inspira, se é que sois fiéis. 94. Diz-lhes, se a última morada, ao lado de Deus, é exclusivamente vossa em detrimento dos demais, desejai então a morte, se estiverdes certos. 95. Porém, jamais a desejariam, por causa do que cometeram as suas mãos. E Deus bem conhece os iníquos. 96. Tu os acharás mais ávidos de viver do que ninguém, muito mais do que os idólatras, pois cada um deles desejaria viver 1000 anos, porém, ainda que vivessem tanto, isso não os livraria do castigo, porque Deus bem vê tudo quanto fazem. 97. Diz-lhes quem for inimigo. 33. De Gabriel, saiba que ele, com o beneplácito de Deus, impregnou-te, o Alcorão, no coração, para corroborar o que foi revelado antes, é orientação e alvissarás de boas novas para os fiéis. 98. Quem for inimigo de Deus, de seus anjos, dos seus mensageiros, de Gabriel e de Miguel, saiba que Deus é adversário dos incrédulos. 99. Revelamos-te lúcidos versículos e ninguém ousará negá-los, senão os depravados. Sem será possível que, cada vez que contraem um compromisso, haja entre eles um grupo que o quebre. Em verdade, a maioria não crê. 101. E quando lhes foi apresentado um mensageiro, Muhammad, de Deus, que corroborou o que já possuíam, alguns dos adeptos do livro, os judeus, atiraram às costas o livro de Deus, como se não o conhecessem. 102. E seguiram o que os demônios apregoavam acerca do reinado de Salomão. Porém, Salomão nunca foi incrédulo, outros sim foram os demônios que incorreram na incredulidade. Ensinaram aos homens a magia e o que foi revelado aos dois anjos, Harut e Marut. 34, na Babilônia. Ambos, a ninguém instruíram, se quem dissessem, somos tão somente uma prova, não vos torneis incrédulos. Porém, os homens aprendiam de ambos como desunir o marido da sua esposa. Mas, com isso não podiam prejudicar ninguém, a não ser com a anuência de Deus. Os homens aprendiam o que lhes era prejudicial e não o que lhes era benéfico, sabendo que aquele que assim agisse, jamais participaria da aventura da outra vida. A que vil preço se venderam, se soubessem. 103. Todavia, se tivessem acreditado e temido, teriam obtido a melhor recompensa de Deus, se o soubessem. 104. Ó fiéis, não digais, ao profeta Muhammad, Raina. 35. Outro sim dizei, Azurna, e escutai. Sabei que os incrédulos sofrerão um doloroso castigo. 105. Aos incrédulos, dentre os adeptos do livro, e aos idólatras, agradaria que não vos fosse enviada nenhuma mercê do vosso Senhor, mas Deus outorga sua clemência exclusivamente a quem lhe apraz, porque é agraciante por excelência. 106. Não abrogamos nenhum versículo. 36. Nem fazemos com que seja esquecido, por ti, sem substituí-lo por outro melhor ou semelhante. Ignoras, por acaso, que Deus é onipotente? 107. Porventura, não sabes que a Deus pertence o reino dos céus e da terra e que, além de Deus, vós, não tereis outro protetor, nem defensor. 108. Pretendeis interrogar o vosso mensageiro, como anteriormente foi interrogado Moisés. Sabei que, aquele que permuta a fé pela incredulidade desvia-se da verdadeira senda. 109. Muitos dos adeptos do livro, por inveja, desejariam fazer-vos voltar à incredulidade, depois de terdes acreditado, apesar de lhes ter sido evidenciada a verdade. Tolerai e perdoai. 37. Até que Deus faça cumprir os seus desígnios, porque Deus é onipotente. 110. Observai a oração. Pagai o zakat e sabei que todo o bem que apresentardes para vós mesmo, encontrareis em Deus, porque Ele bem vê tudo quando fazeis. 111. Disseram: ninguém entrará no paraíso, a não ser que seja judeu ou cristão. Tais são as suas ideias fictícias. Dize-lhes: mostrai vossa prova se estiverdes certos. 112. Qual? Aqueles que se submeteram a Deus e são caritativos obterão recompensa, em seu Senhor, e não serão presas do temor, nem se atribularão. 113. Os judeus dizem: os cristãos não têm em que se apoiar. E os cristãos dizem: os judeus não têm em que se apoiar, apesar de ambos lerem o livro. Assim também os nécios dizem coisas semelhantes. Porém, Deus julgará entre eles, quanto às suas divergências, no dia da ressurreição. 114. Haverá alguém mais iníquo do que aquele que impede? 38. Que o nome de Deus seja celebrado em santuários e se esforça por destruí-los? Estes não deveriam adentrá-los senão temerosos. Sobre eles recairá, pois, o aviltamento deste mundo e, no outro, sofrerão um severo castigo. 115. Tanto o levante como o poente pertencem a Deus e, aonde quer que vos dirijais, notareis os seus rostos. 39. Porque Deus é munificente, sapientíssimo. 116. Dizem os cristãos: Deus adotou um filho. Glorificado seja, pois a Deus pertence tudo quanto existe nos céus e na terra, e tudo está consagrado a Ele. 40. 117. Ele é o originador dos céus e da terra e, quando decreta algo, basta lhe dizer, seja. E Ele é. 118. Os nécios dizem: porque Deus não fala conosco, ou nos apresenta um sinal. Assim falaram, com as mesmas palavras, os seus antepassados, porque os seus corações se assemelham aos deles. Temos elucidado os versículos para a gente persuadida. 119. Por certo, ó mensageiro, que te enviamos com a verdade, como alvissareiro e admoestador, e que não serás responsabilizado pelos réprobos. 120. Nem os judeus, nem os cristãos, jamais estão satisfeitos contigo, a menos que abraces os seus credos. Dize-lhes: por certo que orientação de Deus é a orientação. Se te renderes aos seus desejos, depois de te ter chegado o conhecimento, fica sabendo que não terás, em Deus, protetor, nem defensor. 121. Aqueles a quem concedemos o livro recitam-no como ele deve ser recitado. São os que acreditam nele, porém, aqueles que o negarem serão desventurados. 122. Ó israelitas, recordai-vos das minhas mercês com as quais vos agraciei, e de que vos preferi os vossos contemporâneos. 123. E temei o dia em que nenhuma alma poderá advogar por outra alma, nem lhe será aceita compensação, nem lhe será admitida intercessão alguma, nem ninguém será socorrido. 124. E quando o seu Senhor pôs à prova Abraão, com certos mandamentos, que ele observou, disse-lhe: